passa a noite comigo, tira-me este castigo e esta loucura que me invade. Hey! Dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Tantos poemas de amor já te fiz, e como resposta de ti, só tive nada. Tantas palavras que o vento levou, mas a tua boca ficou sempre fechada. Por isso agora digo a cantar, se não ouvires posso gritar. Ei! Hey! Passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade. Ei! Hey! Dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Já te fiz e como resposta de ti só tive nada. Tantas palavras que o vento levou, mas a tua boca ficou sempre fechada. Por isso agora digo a cantar, se não ouvires posso gritar. Ei! Passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade. Ei! Dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Ei! Passa a noite comigo, tira-me este castigo, e esta loucura que me invade. Passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade. Ei! Dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Ei! Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Última vez que me vais ver chorar, e a última noite que vês meu sofrer. Depois de abrir a porta e alguém te levar, vou ficar no silêncio da dor para te deixar viver. Segui-te os passos para onde tu vais, nem sequer vou andar à procura de ti. E do meu desespero não vais ter sinais, e até mais, vou esconder-me na mágoa que deixas aqui. E nunca mais vais saber de mim, nem da cor da minha ferida. Tu nunca mais vais saber de mim, se estou bem ou mal na vida. Eu vou fechar-me no quarto com a solidão, e só o teu retrato e o meu coração, para saber o que eu faço para tu seres feliz. Tu nunca mais vais saber de mim. É a última vez que vais ouvir gritar a voz do meu desgosto por te perder. Depois de abrir a porta e alguém te levar, vou ficar no silêncio da dor para te deixar viver. E nunca mais vais saber de mim, cor da minha ferida. Tu nunca mais vais saber de mim,

a chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar para sempre aonde ele for. A recordação vai estar para sempre aonde eu for. Dança sal e mar, guardarei no olhar. Um amor faz perder e encontrar. Lamando estarei ao lembrar que este amor por um dia, um instante foi rei. Isto é lambada! Lambailando! Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar para sempre aonde eu for. A recordação vai estar para sempre aonde eu for. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube.